que a saudade mudou meu sorriso, não sou mais ninguém. Pois quando se perde um amor tão profundo, o resto do mundo não vale também. Vivendo sem vida, perdendo a esperança, feito uma criança, a gente chora, pensando que está quase tudo perdido. Diz adeus aos amigos, depois vai embora. Foi desse jeitinho, ao perder o carinho da mulher querida, me amarrei por dentro, desliguei da vida, sentindo ferido o meu coração. Trancada em meu quarto, rabisco palavras, já é madrugada. Bebo mais um trago e não vejo mais nada. Bebo se adormeço em meu desliguei da vida, sentindo ferido o meu coração. Trancada em meu quarto, rabisco palavras, já é madrugada. Bebo mais um trago e não vejo mais nada. Debruço e adormeço em